Alô, o Chanel 62, foram 141 a bordo, fora de autonomia, alternando o caminhão, está pronto para sair. 6251, no VTaxi, em frente, pátio fim de Alfa. Repórter no ponto de espera, pronto a decolagem, 1895 no ponto de espera. Pátio fim de Alfa, repórter no ponto de espera, pronto, espera no 5-1 na linha de decolar, o vento variável 3.

Na 3597, para 2010, ajustando 013, resposta de dados alerta. Valeu, 6251. Você é 6251. É possível coordenar a proa de bridge da presente? Aguarde. China 6251, Rui Bridge. Rui Bridge, graças. Visador Campo Vista 3517. 3517, complete a aproximação, torre 1895. Obrigado, traque a pouco. Visador Campo Vista 3517. Pode baixar de checar, 3517, boa noite. Boa noite, boa noite. China 6251, chame o centro de Recife, 1251, térmico 13395. Centro Recife, 1251, alternando 3395, 6251. Solo 52, livre à direita, táxi Alfa Juliette, função 2. Alfa Juliette para o 2, 3597. Salvador, bom dia. TAM 3171. Siga. É, por gentileza, subida para São Paulo, Guarulhos. Dael. Dael, obrigado. 961 no Galeão, autorizado, nível 360, pesulou 90 conforme rota, né? Colapso 90, curva à direita, saída da Euleda, após Euleda, direto, posição ótima. Chame Salvador em 119, decimal 8, destino 5473, segundo 191. Da posição Motiva e o transponder é o 5473. táxi. Localizador Rio 5973. Completa aproximação, chame torre 1895, Rio 5973. Completa aí com a torre 1895, 5973. Torre de Salvador, muito bom dia, Rio 5973, estabilizado na LS X-Ray, da 190. Tá. Baixou e travou, Rio? Sim, Matheus. Foi autorizado, pista no zero, vento 280 graus, 3 nós. Poderia confirmar o vento, Rio? 280 graus, com 3 nós. Gente, autorizado o pouso, também. Uno 961 para o táxi POB 76, autonomia 3 horas e 50, alterna Campinas. TV táxi Pátio Índio Alfa, ponto espera 1895, ajuste 1013. Pátio Índio Alfa, ponto espera 1895, 1013, gol 1961. Passage 3 ao 15, livre à direita, táxi Alfa, Kilo, Passage 3. Bom dia, Linhares decolar, variável 3, né? Boa noite, 65, desça via chegada Bonfim para 2000 pés, ajuste 1013. Decola os 19, chame o controle em 198, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. Voo 961, passa mil pés na DAEL. Dia voo 961, nós subimos até o 360, sair da DAEL. 360 DAEL. 961, pode voar Israel, direto. Oi, Leda, 1961. Vamos, Leda, obrigado. Salvador Ground, good morning, 103171. 171, go ahead. Good morning, I have stand 06, ATC clearance to Guarulhos. You're ready to copy. Go ahead. Salvador to Guarulhos, flat out 360, via First Zulu 16, runway 10, right turn, dial, depart after dial, Leda position, after Leda, Motiva position, Mike Oscar, Tango Victor Alpha position, Salvador 119.8 in Squawk 5502. Okay, then C171. Clear to Guarulhos level 360 via uniform Zulu 16. Take off runway 10, after that right turn, dial departure, later transition, after later direct to Motiva. Departure control 119.8, Scott code 5502, 103171. That is correct, to report to altitude setup and push. Way okay, 103171. Chegou na 759, desça via chegada Monte para 2 mil pés, ajustado em 10014. 1865, interceptor, visual pro campo. Complete a aproximação, gol 1865, chame torre em 1895. 1895, gol 865. Torre Salvador, gol 1865, final da 10, baixado checado, batido. Cinco, polo autorizado, sistema zero, vento variável, 3 nós. Sente livre, pouso no zero, 1865.